Me encontrando sem saída, sem solução, pensando que tudo estava acabado, não percebendo que alguém a todo tempo estava do meu lado. E este alguém me chamava, mas eu não ouvia, me fingindo de surdo a cada dia. É complicado, na vida nós passamos por muitas provações, buscamos soluções nos lugares errados. Mas aí, com o passar dos tempos, a gente vai percebendo que nem tudo é como a gente quer. Ajoelha, bota fé, crê no Salvador, o único que te deu a vida em abundância. Na tua direção eu vou, Senhor, como nunca me entreguei. Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou, Senhor. Na tua direção eu vou, Senhor, como nunca me entreguei. Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mesmo que o inimigo se levante contra mim, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor, na tua direção eu vou, Senhor, como nunca me entreguei. Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou, Senhor. Na tua direção eu vou, Senhor, como nunca me entreguei. Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou. Me tirou, hoje estou aqui pra relatar. Já fui moço, mas hoje cresci. Já me iludi com as mentiras desse mundo. Já regredi, me sujei como um porco imundo, mas vencei, hoje me levantei, me lavei, e pra ti, Jesus, eu correrei. E olha só onde estou, olha só onde cheguei. Graças ao Rei Jesus que me acolheu, reverteu minha situação. Pela sua misericórdia alcancei o perdão. Agora estou na contramão, vou em tua direção, pois me limpou, curou, tirou da lama, ilusão dos cifrões, drogas e fama. Hoje não mais me engana, o cego agora enxerga, bem louco do espírito, não na noia da erva. Minha alma clama pelo Salvador, Espírito Santo de Deus, meu consolador. E na direção vou do meu Senhor. Jesus quer ser também o seu Senhor. Em tua direção, Jesus estende as mãos. Na tua direção eu vou, Senhor, como eu nunca me entreguei. Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou, Senhor. Na tua direção eu vou, Senhor, como eu nunca me entreguei. Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou. Desde o ventre da minha mãe é mistério. Não temo inimigo, é mistério. Paralíticos que andam, é mistério. A unção do nosso Deus é mistério. Na tua direção eu vou, Senhor, como eu nunca me entreguei. Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou, Senhor. Na tua direção eu vou, Senhor, como eu nunca me entreguei. Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou.